Vamos em frente. Evandro, como foi a semana? Tô ligado que você teve uma grande vitória aí essa semana. A vitória é que eu consegui vender meu apartamento atual, que eu habito. Vou habitar por mais 2 semanas. Nesse belíssimo local que eu moro. Depois de 3 meses tentando e sofrendo. Caralho, isso é um porque, saco, mano. Mano, não, que época desgraçada, na moral. Tava, mano, não dormia direito. Tava foda. Porque eu vendi pela gloriosa OLX. Que eu não vou ficar gastando dinheiro com anúncio, afinal, precisamos guardar dinheiro. Exatamente. E aí... Pra ganhar dinheiro e não gastar. Exato, também, mas se você puder gastar menos do que ganha, é o ideal, né? Já não estamos ganhando muito. Aí, o que acontece? O povo do OLX não é um povo que tem muita noção. Na hora de configurar lá, quando Deus estava montando essa galera, tinha a fila da noção. Que o cara tem que pegar a fila lá e falar, ó, instala um pouco de noção aí. Esses caras passaram longe dessa fila. Porque, por exemplo, sei lá, imagina que você vai vender uma guitarra. Aí você coloca aí Eu não preciso imaginar. Você vendeu recentemente, né? Eu vendi algumas guitarras minhas. Então, mas beleza, ó. Imagina que você colocou, sei lá, por $100. $100 canadense. Uma guitarra que você fala, essa porra tá parada aqui, vou fazer dinheiro com essa merda. Aí eu chego e falo pra você assim, pelo chat do LX. Olá, amigo. Aceita 20? Os caras... Tava nesse nível, né? Não, tipo, mano, eu coloquei o apartamento por valor X. As ofertas que chegavam eram nesse nível. Era tipo, X, tipo 10, eu tô ligado. É, mano, 20% do valor que eu tô pedindo, tá ligado? Aí teve uma menina, essa eu tenho que contar, que filha da puta do caralho. Ela foi e falou assim, ah, aceita X, que era metade do valor que eu tava querendo, e aí dois mais chicletes. 100 vezes de 1.000. Aí eu falei, ah. Como... Ora, ora, eu sou a Casa Bahia agora. Vou vender sem juros ainda. Aí eu falei, não, não dá, porque eu preciso vender pra comprar outro e tal. Vou juntar o dinheiro que eu tenho guardado com a venda desse pra comprar. Expliquei, né, que não rolava fazer essa loucura que ela tava querendo. Aí, a menina começou a desandar a contar da vida dela. Ai, porque sou só eu e minha filha, e eu moro de aluguel. Foda-se. Não, vai vir, tipo, mano, mó textão gigante, tá ligado? Aí eu só mandei assim, vírgula, é complicado. Aí ela foi e mandou assim, ah, não dá mesmo, porque o que eu tenho é só isso. Aí eu falei, de novo, não dá, infelizmente não dá. Aí ela foi e mandou, mano, ah, então tá bom, se Deus tocar o seu coração, você ai, caralho. Você me chama. Aí eu não aguentei, mano. Eu tive que falar que pra ela, viagem, pô, mano. Deus tem que tocar sua conta bancária. Aí você falou isso mesmo? Falei, mano. É porque eu formatei o celular e aí eu perdi as conversas todas, tá ligado? Senão eu te mandava um print. Eu juro que eu mandei pra ela, mano, no chat do LX. Deus tem que tocar sua conta bancária. Aí você me chama. Mano, só louco, caralho. Só louco, tá ligado? Mas, felizmente, vou dar um upgrade na vida daqui a algum tempo, porque no apartamento novo eu fiz consórcio. Então tem os trâmites burocráticos do banco pra liberar o consórcio lá do apartamento que eu quero comprar, mas já tá fechado com a mulher e tal, o lugar é bem mais maneiro. Eu não vou... Mano, teve um dia que eu vou te provar que aqui é tigresco ao extremo. Um dia eu tava subindo na escada, porque o apartamento, obviamente, que eu moro não tem elevador, é escada. E aí tinha fezes na escada. Ai, caralho! Aí você fala, ah, Evandro, você tem um cachorro! É normal que animais caguem em qualquer lugar. Não, nem isso é normal, porra! É... Hã? Nem isso é normal, caralho, não, cagar dentro do prédio, na escada. Mas beleza, vai, ainda foi, de repente, quando eu vou passear com o Jake, eu passeio aqui em volta dos prédios, nas escadas e tal com o Jake, eu levo uma sacola no meu bolso, quando ele caga, eu cato o cocô do Jake e jogo no lixo. Só que, maluco, era fezes humana! Cara, mas peraí, como é que você sabia que era cocô humano? Pelo formatinho, o cachorro não caga. Fica porra, cachorro não caga daquele jeito, nem fudendo. Era algum bêbado, filho da puta, que não tava nas suas faculdades mentais em dia, que não tava conseguindo controlar a porra do cu. Mano, eu te juro, o cara... Tinha sempre... Eu moro no sexto andar. Aí, na escada do quinto, pra subir pro meu, tava lá o cocôzão no canto que algum filho da puta fez, mano, na escada, tá ligado? E isso foi, tipo, há uns 4 meses atrás. Aí eu pensei, acho que já tá na hora de dar um jeito de vender essa merda e ir pra outro lugar. E aí, eu... Se alguém paga na escada do meu prédio, eu cogito me mudar imediatamente. Não espero muito. Então, mas é que eu precisava vender, né, cara? Não dava pra eu simplesmente falar, foda-se, catar tudo, colocar dentro do carro e jogar a chave fora pela janela. Mas, cara, foi uma época tensa. E a galera vinha ver. E aí, não sei o quê. E aceita carro. Mano, eu coloquei no anúncio. Não aceito carro, nem terreno, nem mobilete, nem porra nenhuma. Sempre a primeira pergunta que vagabundo fazia. Oi, aceita carro como parte do pagamento? Mano, fio o carro no cu, né, chefe? Já tem o carro, porra. Vou pegar seu carro pra vender e perder dinheiro? Mano, os caras parecem que analfabeto. Na moral, brasileiro tem a fama que tem, não é à toa. Porque ô gambada de analfabeto funcional, mano. Eu sei, aí, mano. Aí tava lá. Pessoal, mano, brasileiro, mano, que eu passei por 3 lugares. Quando eu tava vendendo muita coisa em casa, mano. Mano, o brasileiro médio é a pior desgraça que tem. Site de venda é uma desgraça. Lá, eles esperam, quando você vai vender imóvel, eles esperam pra colocar o CEP do imóvel. Que aí ele vai puxar pelo correio, sei lá, caralho, e vai falar a cidade, o bairro, enfim. Aí eu colocava um mapinha bonitinho de onde era e tal. Mano, tinha gente perguntando qual que era a cidade. Caralho. Oi, fica em Osasco? Sendo que o anúncio era apartamento em Carapicuíba. Tipo, o título do anúncio, tá ligado? O título do anúncio. É? Por que você tá perguntando se é Osasco, porra? Você tá escrito... jumento, mano, só jumento. Só louco, caralho. Mas mano. Foi divertido. Mas, ó, fico feliz, que isso passou, né? Você agora está... Você agora é um... Já fez um upgrade na vida. Quem agora eu tô devendo a alma pro banco, mas tamo aí, né? Pelo menos vamos morar num lugar quem bom. Quem não deve? Quem não deve, cara? O brasileiro médio, um pouquinho mais esperto, deve pro banco. Os fudidos moram num lugar que... Moro no puxadinho. Tem cocô humano na escada. Caralho, eu tô feliz. Só de saber que... Mano, várias histórias. Uma vez tinha uma mulher pelada aqui na frente, cara, no estacionamento. Do nada. Tretando com o marido dela, fi. Tretando pelada. Ela tinha um argumento que ela fazia o que ela quisesse da vida dela. E aí ela pra tava provar pelada. Isso, ela tirou a roupa. Te juro. Provou o ponto dela, né? Mano, eu tô achando uns prints aqui que eu tirava e ficava mandando pra alguns amigos meus. Teve uma mina que mandou assim... Boa noite, tudo bem? Com B-N, tá ligado? A pessoa não sabe escrever bem e quer comprar um apartamento. Ô, mano, vai estudar primeiro, depois você pensa em ter casa própria, cara. É sério, foi uma época, mano. Ô, você é louco. Ó, tem um print aqui, eu vou te mostrar, ó. Eu vou te mandar no Zencast. Quiser colocar, coloca, se foda. Coloca no post, vai, coloca aí. Mandei. O cara, mano, eu tava vendendo, chegou no ponto que eu comecei a vender por 70 mil essa bosta. No final eu vendi por 60. Aí tava anunciado por 60, na OLX, beleza. Aí olha o jeito que o cara... Cadê? Manda aí. E o cara me chega negociando. E olha a minha resposta, pra você ver que não é zoeira. Eu juro por Deus que esse print não tem Photoshop. O João... Leia pros ouvintes aí o meu diálogo com o João na OLX. Pra quem tá agora no carro e não pode entrar no site. Sim, essa interface desse celular me parece familiar. Conhece? Bom celular, hein? É, muito bom celular esse celular aí. Ah, tá lá. Apartamento Carapicuíba, CDHU, Diria, alguma coisa aí. Vai, lê esse daí que eu tenho outro aqui também. Achei outra conversa. Boa noite. Aí o Evandro responde. Olá. Aceita 120 vezes de 600 e assuma as partes elas restantes... É, já conversa que nem um índio, beleza. Era pois parcelas, eu acho. Era parcelas, mas vamos aí. Parte ela, pode que parcela. É. Caralho, parcelas. Você tem que falar português e outra língua pra conversar com essa galera. 600. Peraí. Foi, ah, não. Mano, não, ele queria 600 pagar. R$600. 120 vezes de 600, peraí, mano. Deixa eu ver aqui. Nem se você me pedir isso, eu não vou te entender, caralho. 10 anos pagando. É. Eu vou fazer uma dívida de 10 anos com um cara que eu nunca vi na vida da OLX. É, tá certo. Não, faríamos contato com essa firma de compra e venda quando terminasse de pagar e faria essa transferência pro seu nome, pro meu nome. É, caralho, então o cara ia ficar pagando isso tudo sem fazer transferência pro nome dele? Sem contrato. Isso é golpe. Isso é golpe. Não, eu ia confiar, tá ligado? Não, isso beleza, é golpe. Aí vem minha resposta. Chefe, 60 mil avisa na minha mão, não é Casas Bahia. O cara queria comprar num crediário, basicamente. Sim, agora olha a última que eu te mandei lá no Zencast. Eu fugi ele na resposta. Já vi um pouquinho aqui, já levei spoiler. Peraí. Chega o sujeito pro Evandro e ele fala: boa tarde, vi um anúncio no LX de um apartamento. É, um anúncio. Responde: boa tarde, sim, pode falar, qual a dúvida? Você tá pedindo esse 60 à vista, no caso eu tenho 25 mil. Aí o Evandro responde: falta 35 então. Mano, é o que eu te falei, sem a parada. Mano, o bagulho tá anunciado por 60 mil. Aí o cara chega e fala assim: com menos da metade. Eu tenho 25 mil. Caralho, imagina, eu chego, abraço pro Jurandir, eu chego no McDonald's, aí custa, sei lá, R$22 a Mac oferta número 1. Aí eu falo pro atendente: boa tarde, quanto é a Mac oferta? Aí ela vai falar: 22. Então, eu tenho 3,50. Foi isso que o cara fez, tá ligado? Foi nesse esquema mesmo, caralho. Cara, esse site de venda. Não, é só maluco. Mano, que época desgraçada, certo? Foi foda, é sério. O dia que o cara me deu o cheque, eu ainda tava cabreiro. O dia que eu fui lá fazer o contrato e o cara me deu o cheque, eu falei: mano, eu só acredito que a hora que esse cheque compensar é minha conta, mano. Que beleza, aí a hora que compensou, eu fiquei rindo, mano. Eu fiquei uns 10 minutos rindo sozinho, tá ligado? Que eu falei: caralho, finalmente eu me escapei dessa porra e alguém pegou a piroca pra ele agora. Mas foi uma época, mano. Sim. Vamos pras notícias. Bora. Enviado pra nós diretamente pelo Diego Cornilo. Ah, hoje eu não sei mais ler. Ah, olha só. Isso foi enviado no Macapá, no estado do Amapá. Em CNH falsa, que é a Carteira Nacional de Habilitação, motorista do Amapá teve primeira habilitação aos 6 anos de idade. Ele foi preso. Permissão teria sido falsificada em 2014 pelo homem. O documento que havia supostamente vencido em 2016 foi recolhido durante a abordagem da PM no domingo em Macapá. Aí tem a fotinha aqui. Mano, eu já falo logo aqui, eu como uma pessoa que já trabalhou em... Caralho, eu entregando os esquemas aqui, mas que se foda. Vai, já trabalhou em operadora de celular. Caralho. Que talvez as pessoas tão um cabrito lá em documento pra fazer plano pra galera mais nova. Não, não que eu faça, não que eu tenha feito isso. Em tese, teoria, mas meu, né? Primo é. Mas meu primo, hipoteticamente, pessoas que trabalham em operadora fazem isso. Esse cara não manja nada de falsificação de documento, mano. Porque o que ele fez, olha ali, ele colou por cima. Isso é absurda. Ele catou essa parte verde e colou por cima de uma CNH vencida, provavelmente de outra pessoa, tá ligado? Tá extremamente caseira a parada. Qualquer olha só. Imbecil, olha, né? Imprimiu na Alex Mark já de tinta no modo econômico ainda. No modo econômico. Um homem de 36 anos foi preso em flagrante em Macapá usando a Carteira Nacional de Habilitação falsa. De acordo com o documento, que estaria sendo usado por ele há cerca de 3 anos, o motorista foi habilitado provisoriamente para conduzir motocicletas 6 anos após o seu nascimento. O jegue, mano. Pô, o cara não manja das piratarias de documento e não manja de matemática também, matemática porra. Básica, né, mano? Porra. O cara tá na data de nascimento, 15/8/1980. Aí a habilitação, 6/1/86. 6 anos ele tirou a carta. Não, e não tem lógica nenhuma, porque assim, você tem a CNH, aí depois de 1 ano, ela vence. Aí você tem a definitiva. O dele tava como permissão ainda, tá ligado? Caralho, tô vendo aqui, permissão. Tá vendo? Tipo, ele em 86 ele teve a primeira, e aí 20 anos depois ele tá na permissão ainda. Como assim, pô? Caralho, a falsificação foi identificada durante a abordagem pelo Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual no domingo. O homem foi liberado após a audiência de custódia na segunda-feira. Não tem nem o que falar, né, velho? Peraí, meu amigo, tu vê que sua documentação? Eu tô entendendo errado. Não sei se eu tô mal de matemática. Mas o que tá dizendo que você foi habilitado aos 6 anos de idade, é isso mesmo? Mano, rapidão, complementando essa notícia, eu falei que eu trabalhei em operadora. Ai, e a gente recebia esse treinamento de como pegar pilantra. Porque muita gente realmente chegava com documento falso pra tentar fazer plano e fazer fraude, tá ligado? E uma das coisas que os caras falavam e sempre funcionava, mano, era tipo, você pedir o documento pro cara, como se fosse fazer uma consulta. Rapidinho, só uma pausa, um parênteses rápido. Eu comprei, eu tava falando aqui antes de começar a gravação, eu comprei o tal do fidget spinner, aí, ó. Tá vendo isso aí, ó? Sim, barulho pra caralho. Se você ouvir esse áudio no fundo, é por causa disso, porque eu tô retardadamente girando essa merda aqui. Vai continuar. Caralho, skate de dedo de 2017. Pode crer, é isso mesmo. E aí, uma das coisas que falava no treinamento antifraude era o seguinte, você pede o documento do cara que você tá suspeito, e aí fala, vou consultar aqui e tal, pra ver se libera o plano pra você, sei lá o quê. No sistema. E aí você vai e fala pra ele assim, confirma pra mim a data de nascimento. Mano, qualquer imbecil no mundo, os tigres lá que me mandavam a mensagem no LX, o cara sabe a data de nascimento no estalo. E aí, às vezes, o cara dava uma pensadinha, tá ligado? O cara engasgou, pode crer. O cara nem pra memorizar essa merda no Nem pra ele pôr a data dele de verdade, tá ligado? Porque até aí, whatever, não tem aonde você consultar se a data de nascimento que o cara tá te passando é verdade ou não. Aí, mano, uma vez o cara caiu muito lindo, tá ligado? Eu olhei assim, o cara chegou querendo fazer 5 planos, que queria fazer pra família inteira. E era um cara... Tá. Mano, a gente já falou isso aqui. A gente dá um pré-julgamento em qualquer pessoa, quando você olha. Tanto que o cara que é profissional da fraude, sempre ele se veste mó bem, usa um sapato caro e tal, pra ele te enganar no subterfúgio ali de ser boa pinta, tá ligado? Chega um puta tigre de chinelo, sábado à noite passeando no shopping, falando, aí, quero fazer 5 planos, que é pra minha família inteira. Não tem ninguém que não vai olhar e vai falar, mano, esse maluco tá achando que engana quem. Aí, beleza, né? Fui atender o safado, papo vai, papo vem, mandei essa. O cara simplesmente não sabia o que responder. Aí eu fui e falei, chefe, e devolvi pra ele o documento assim. Aí ele saiu da loja sem falar nada. Tipo, nem questionou, tá ligado? Ele falou, mano... Já levou o truco, basicamente. Eu acho que ele pensou, é melhor eu sair que eu tô no lucro ainda. Mas continua aí. Abordado por policiais quando dirigia uma moto no bairro Beirol, Zona Sul, o homem apresentou a carteira falsa. Data do vencimento era de fevereiro de 2016. Ou seja, a parada era falsa. Ainda tava vencida. Pois é, o animal nem pra imprimir uma 9 e colar em cima. O CRLV do veículo também estava vencido, não sei. Eu não sei o que seria isso. É o documento, isso. Documento. Não, documento. Que é documento, eu sei, porque tá vencido, porra. Eu tô querendo dizer o seguinte, o que seria CRLV? Aí o documento não tem... Quer dizer, veículo não tem documento? Tem, claro, mas... CRV é o licenciamento, aquele verdinho. Ah, certificado de registro, alguma coisa, licenciamento, blá, blá, blá, alguma coisa do tipo. Veículo. Certificado de registro de licenciamento do veículo. É esse mesmo, esse nome mesmo. É o verdinho, que tem o ano e o modelo e o caralho todo. É o que a polícia pede, mano. Você tem que ter CNH, isso daí. A polícia vai chegar e vai pedir uma coxinha, uma CNH e isso aí. De acordo com o BPRE, o motorista tinha permissão que havia vencido em 2014. Ele confirmou aos policiais que fez a adulteração há 3 anos. Tá 3 anos aí. Tá no lucro, então. Em uma busca mais detalhada, os policiais também identificaram o erro na data da... Ou seja, ele já tava errado pra caralho. Mano, vai... Peraí. Caralho, tudo errado. Como eu falei, como eu trabalho com isso, você me dá um documento, em 5 segundos eu já acho o que tá certo e o que tá errado. Porque eu ficava analisando. Eles estavam jogando. É, mano, eles estavam jogando Papers, Please na vida real, mano. Mas pensa comigo, ó. Se ele adulterou, você tava vencido em 2014. E ele fez a adulteração há 3 anos, então era pra ele ter mudado pra 2017. Não pra 2016, tá ligado? Já tá falsificando mesmo, porra. Pois é. Põe a data, põe que vai vencer em 2050, caralho, se foda. 50, caralho. Mano, a gente fazia nos pentes, cara, alteração. Uma vez o moleque subiu um plano pra menina de 15 anos, brother. E só pode ir pra 18, tá ligado? Caralho, mano. O cara é louco. Olha gente. Só, isso me lembra, eu já falsifiquei lembra quando, em 2002, eu acho, vinha uns... Era tipo um super trunfo de Pokémon dentro dos Cheetos. E aí eu peguei uma Magikarpa, escaneei, e aí eu mudei no Photoshop os valores pra deixar tudo no máximo. E aí eu plastificava todos os meus... Esses meus... Era tipo um tazo, mas era era retangular, era um super trunfozinho. E aí eu emplastificava todos os meus, porque aí não dava pra perceber que era falsificado. Eu colei por cima de um normal, emplastifiquei e pronto. E todos os meus eram plastificados. Então não tinha... Aí o pessoal via, peraí, mas a Magikarpa não é tudo... O valor máximo era 40, eu lembro disso ainda. O valor máximo era 40. O cara deu um bichac analógico. A Magikarpa não é 40. Eu falei, não, mas a minha veio... Acho que era um erro de impressão. Então não sei. E aí eu... Rapelava a galera toda do bairro, mano. Acho que é um erro de impressão. Em busca mais detalhada, os policiais também identificaram... Cara, tô falando, era Papers, Please da vida real. Uma imagem que circulou nas redes sociais mostra a CNH falsificada. O homem foi apresentado ao Centro Integrado de Operações da Segurança Pública, no bairro Pacoval, onde ficou preso por falsificação de documentos de habilitação e de identificação do veículo. Ou seja, ele ia rodar inicialmente só por estar... transitando com a parada expirada. Aí os caras, peraí, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Aí viram que, obviamente, a parada era falsa. Mano, como é que o cara vai falsificar a parada e não bota uma data... É muita burrice! Exatamente, ele já tá andando com a parada falsa, tá ligado? Muito burro, mano. Tem mais faz direito, então, porra. Aí diz aqui, cadê aqui? Ele pagou R$15 pela falsificação e, como dizem, né? Você recebe o que você paga. Dá pra perceber que foi uma falsificação que fizeram. Pode crer. A motocicleta com o cara tinha a tabela lá, tá ligado? 15, 50, 100. Ele falou, dá mais a barata. Mas eu saio no lucro, porque ele conduziu isso aí por 3 anos, porra. A motocicleta foi conduzida por ele. Não, mas até aí, se ele tivesse sem nada, conduziu até pegarem, né? O foda é verdade. Se ele tivesse rodando 100, ele se fuderia menos. Agora, exato. Chamamos aí, como sempre, o nosso amigo, o melhor advogado do Brasil, Celso Pinto, e o nosso melhor juiz do Brasil, que explique pra gente. Teria sido melhor ele rodar 100, então? Porque se você roda 100, você não é preso. O que que acontece? Você tá rodando sem habilitação? É uma multa, né? Tem que saber, tem que ver com o Celso Pinto aí, mano. Porque isso aí, eu acho que falsificar o documento é mais grave do que andar 100. Eu acho. Eu acho que é. Amigo Celso Pinto. Mano, não vamos falar bosta. Não vamos falar bosta, mas eu tô só dizendo o que eu acho. Quer dizer, a gente sempre fala, mas... Comentário. Aqui tem pouco comentário, não rendeu muito o comentário. Então vamos pra próxima. Você não acreditou por causa de traição. O amor acabou. E cadê o amor? Foi pra casa do caralho. E cadê o amor? Foi pra casa do caralho. Não existe mais amor. A moda é uma pintada. Usando camisinha, pele a pele, amor curado. Sou foda na cama, desculacho. Na sala ou no quarto, no bebo ou no carro. Notícia, continuando aí notícias policiais / trânsito / velocidade, enviado pelo nosso repórter de plantão, Raul Underline, onipresente. Underline no Twitter são os caras onipresentes, né? Tem o Raul e tem o Underline do MRG, que estão 24 horas por dia, 7x7, qualquer coisa que você pergunta, os caras respondem. Aposentado, essa é muito boa, mano, a foto é maravilhosa. Aposentado usa secador de cabelo para fazer motoristas diminuírem a velocidade. Essa aí eu vi pra caralho. Aí tem, a maior galera mandou. É que o Raul, como eu falei, como ele manda sempre muito rápido, acho que ele fica o dia inteiro com o feed aberto, os caralho. É, certeza. E ele aí, sempre tipo, fica, mano, ele saiu, sempre ele fica manda, circulando. Tá ligado? As notícias bizarras. Aí que a fotinha é a mulher apontando um secador de cabelo pra um carro. Aqui no Brasil não tem esse tipo de radar, hein, Izzy? Não tem? De apontar assim, eu nunca vi, não. O móvel que os caras têm, ele faz tipo uma caixinha, tá ligado? Os caras até colocam escondido, sempre dá mó B.O. Esse aí de apontar assim, eu nunca vi na rua, não. Mas vamos ver o que a mulher plantou. Aos 64 anos, Jean Brooks virou sensação na internet. A engenhosa aposentada criou uma maneira de fazer os caras passarem mais devagar na rua onde mora. Em Nottingham, Inglaterra. Mano, alguém te fala, né? Uma aposentada... Tá ligado que não é Jean, né, porra? Se pronuncia Jean. Ah, sou do Brasil, mano, não sei. Sou o Borat. Aposentado sempre procurando o que fazer, né? Isso é maravilhoso, mano. Tem várias notícias que alguns envolvem... jogam dominó na praça. Exato, exato. Adoro os aposentados. Jim vai para a frente da sua casa e aponta um secador contra os veículos que passam como se fosse um radar móvel. Mas é foda, porque, tipo assim, imagino eu que o reflexo natural do motorista é realmente porra, o cara reduzir. Dúvida, mano. Mas, mano, é uma senhora de 64 anos, tá ligado? Não é um policial... com um uniforme e tudo mais. Aí ela... Ah, mas o cara quer arriscar, pô. O cara não vai pensar, isso é uma velhinha com secador. Ele vai pensar, por que esse policial tá disfarçado? Você vai arriscar? Vai com um policial... Me fudendo. Vai com um policial disfarçado de velhinha. Aquilo tinha que parar. Nunca vi tanta gente pisando no freio, comemorou a britânica em entrevista à BBC. O vídeo que ela demonstra como seu truque é eficaz já foi visto mais de 29 milhões de vezes. Caralho. Desde o dia 2 de junho. Recente ainda, ó. E tá com 34 milhões, ó, no Facebook aqui. Caralho. Aí tem um vídeo... Vamos avaliar o vídeo. Eu já vi esse vídeo, é muito bom. Ela fica na frente da casa apontando pro cara. Não tem nada de muito segredo, não. Mas realmente, a hora que passa, perto. Caralho, Luiz, mas você viu a cara dela, mano? Cadê a cara? Ela tá muito brava, tá ligado? Com a situação. Os caras deviam passar velozes e furiosos nessa rua. Porra, totalmente, mano. É. A cara dela. É, ó, tem as fotos de câmera de segurança ali, os caras passando empinando e o caralho. A mulher, mano, falou, ó, o governo não dá jeito, eu vou fazer justiça com as próprias mãos, foda-se. Literalmente com as próprias mãos, porque ela pegou... Ela explicando. Caralho, ela tá com muita raiva mesmo, mano. Ela tá com muita raiva. Aí tem outra declaração dela aqui, ó. Deixei a rua mais segura para as crianças e fiz minha filha sorrir. Isso não tem preço. Na verdade tem, quanto custa o secador de cabelo. Caralho, pode crer. Jim ainda conseguiu chamar atenção para a barraca que ergueu no seu jardim, a fim de recolher doações para o combate ao câncer. Porra, aí, ó, aposentado fazendo boa ação na sociedade. Depois da morte de um genro vítima da doença. Aí tem 38 comentários. Se fosse aqui no Brasil, você tá ligado que se alguém faz isso, o cara é linchado, né? Quando o cara ia vir no pinote. Mano, o cara ia vir no pinote, a 120 por hora. Pinote. Aí ele ia ver um vagabundo com o secador na mão, ele ia falar, maluco, fudeu, reduz. A hora que ele reduziu isso pra 20, quase capotando o carro. E passou e viu que a velhinha... É, nossa, ele viu que é um velho, os caras iam cobrir a velha no soco, certeza, mano. Ela tem sorte que ela tá na Inglaterra, onde as pessoas são civilizadas. Não são tigres. Olha aí como eu não tô mentindo, ó. Primeiro comentário aqui, Sérgio Luiz. Se é aqui no Rio, ela correria risco de morte, pois acharia que era mais um assalto. Não, mas olha o argumento dele que eu acho que é um assalto, tá ligado? Tipo, passa alguém apontando o secador e os caras já passam atirando. Uhum. Mas o Anderson também tem a mesma linha de raciocínio que eu. Se aqui no Brasil, passa em cima dela ou desce a mão. Cara, desce a mão, mano. A primeira coisa que a gente pensa, né, mano? Brasil, os caras iam... Nossa. Mas é, mano, no Brasil... Eu não vou falar que iam bater, porque a gente tá generalizando que o país é um povo violento, mas nem é tanto. Mas que ia dar treta aí. A gente já vê treta a troco de nada, mano. Já falou notícia aqui de irmão batendo no outro por causa de Todd. De miojo, exatamente. Tá? Você acha que o cara não ia espancar alguém que tivesse assim? Mas com certeza, mano. Mas é isso aí, aposentado. Se você tem alguma história de aposentado que faz justiça com as próprias mãos da sociedade, envie pra gente. Uhum. Vamos pra próxima? Próxima notícia. Pra gente pelo Eric Adan, arroba Adan com N, underscore Eric. Os underscores estão dominando hoje essa porra. A galera aqui, homem desenterra o irmão e sai pra passear com o caixão no interior de Minas Gerais. Ele contou que sonhou com o falecido pedindo pra dar uma volta pela cidade. Caralho, mano. Olha isso. Um homem de 29 anos foi surpreendido na noite desse domingo, passeando com um caixão. Peraí, essa história tá mal contada, porque esse cara de 29 anos seria o sujeito que tava passeando o caixão, não é isso? Sim, pelo que tá na notícia, parece. É isso mesmo. Então tá errado, ele não foi surpreendido por ninguém. Ele surpreendeu outras pessoas. Tá mal escrito isso aí, porra. Quem foi que... Jornal de Brasília. Um homem de 29 anos foi surpreendido na noite de domingo passeando com um caixão... Tá me dando agonia essa redação errada. Ele não foi surpreendido, porra. Não era surpresa pra ele, ele que fez a parada, caralho. As pessoas foram surpreendidas por um homem que estava... Enfim, a cidade localizada... Nas ruas de Prata, cidade localizada na região do Triângulo Mineiro. Ele estava de bicicleta, ligou estacionado com o irmão, morto há quase um ano, pedindo para que o levasse para dar uma volta na cidade. A partir daí, o rapaz disse que resolveu ir ao cemitério, onde tirou o caixão do túmulo, caralho. E saiu pelas ruas até ser abordado pela polícia, identificado como Elderlandes Rosa. Policiais disseram que ele estava bastante alterado, separado pela rua, e foi preciso que fosse algemado para ser levado pela delegacia. O cara não estava em suas condições, né? Estava bastante alterado. Sério mesmo, Sherlock? Não me diga. Que o cara estava meio louco. Não, o cara estava normalzão. Pegou o caixão do irmão morto muito louco. E saiu andando de bicicleta. Peraí, como é que ele montou o caixão da bicicleta como, então? Sei lá, mano. É saiu com ele, ó, tá aqui a foto, saiu com ele debaixo do braço? Como é que é? Tá ali a bicicletinha, o caixão em cima da bicicleta. Eu não tô entendendo. Ele botou um skate embaixo e amarrou o... Como é que é? Caralho, que foda. Carregando o caixão no skate. Familiares contaram... Eu tô rindo aqui, mas tô com pena, mano. Porque o cara, obviamente, tem problemas psicológicos. Olha lá. Familiares contaram que ele vinha sentindo saudade do irmão, que tinha 30 anos, e até apresentava problemas psicológicos desde a sua morte. Porra, mano, se meu irmão morresse, eu ia ficar meio zoado também. A polícia foi acionada por populares que reclamaram do forte cheiro que sai do caixão. Puta, é mesmo, o cara morreu há um ano, velho. Aff, mano, tá boa. Imagina, que ele tinha. O chorume. Nossa, que tal. Nossa, chorume, necrochorume. Alguns filmaram e fotografaram a cena, que rapidamente se espalhou pelas redes sociais. O caixão, que ainda estava lacrado, ai, os restos mortais, acabou sendo levado de volta ao túmulo pela funerária da cidade. O caso foi registrado como vilipêndio de cadáver. E o acusado, que não tinha constituído advogado, foi liberado para responder em liberdade. Já o responsável pelo cemitério resolveu ampliar a segurança no local. É curioso porque, de forma geral, cemitério não precisa de segurança, né? É isso que eu ia falar, caralho. Imagina o cara que administra o cemitério, sabe? O diretor do cemitério, se é que existe esse cargo. Ele se reporta a alguém, a prefeitura, provavelmente, e ele chega pro prefeito e fala: "Ei, prefeito, preciso de uma verba aqui. Por quê?" "Ah, pra melhorar a nossa segurança, porque tem nego pulando aqui, roubando os caixão." E aí, mano, no Brasil, onde os caras desviam dinheiro de merenda escolar, você acha que o cara vai conseguir justificar essa verba pra melhorar a segurança de um fodendo cemitério? Porque nego tá roubando caixão. Só tem louco nessa porra. Mano, prata, o cara pegou o caixão. Prata, pessoal de prata. O cara botou o caixão. Eu tô mais surpreso como pegou é que ele pegou o caixão, fez... comeu um pão de queijo e um biscoito. Na bicicleta. Eu tô tentando entender isso. Como é que ele conseguiu... A foto que tem tá do... Mano, sei lá. Ele tava com o caixão embaixo do braço? Como é que é isso? É, então. Acho que ele pôs em cima da bicicleta e ele foi levando junto, tá ligado? Ele andando a pé. Caralho, como quem leva uma caixa de, sei lá... Pôs na garupa da bicicleta o caixão e foi levando, tipo, ele levando a bicicleta e ele andando, tá ligado? Porque não é possível que ele estava pedalando, caralho. E com o caixão no colo, sei lá, ou embaixo do braço. Não, não tem como, mano. Porque pela foto ali, o caixão é um caixão honesto. Tamanho padrão. Izzy, essa notícia foi em Prata, em Minas Gerais. Você já foi em alguma cidade de Minas Gerais? Nunca fui em Minas Gerais, cara. Nunca conheci. O meu padrasto, ele é de Minas Gerais, nunca fui. Na verdade, não. Para não dizer que eu nunca fui. Eu já fiz uma escala em Belo Horizonte quando eu era criança. Isso conta? Como ir em Belo Horizonte. No aeroporto. Isso. Aí não, cara. Eu já tô rindo da próxima notícia aqui. Mas meus pais são de Minas e eu acho legal que, cara, eles são um povo muito acolhedor, tá ligado? Tipo, se você for na casa de alguém e não comer o que eles te dão, eles ficam boladaço. Biscoito com café ou pão de queijo, queijo com qualquer coisa, sei lá, tá ligado? Eu lembro que quando eu ia pra lá visitar meus avós, era foda porque... Tipo, a gente ia visitar 10 parentes no mesmo dia. E aí, nos 10, tinha que comer a parada na casa dos 10, tá ligado? Na terceira, quarta... E eu sou uma pessoa que nem gosta de café. Então você imagina aí 10 casas no mesmo dia e a turma oferecendo café com biscoito, mano. Eu falava, pô, não tem uma coquinha aí pra nós, não? E nunca tinha, só tinha café e biscoito. Mas é um ótimo povo e, cara, eu acho o sotaque de mulheres mineiras apaixonante. Eu não lembro do sotaque de mulheres. Mas enfim, mineira. Seguindo para a próxima notícia... Correr e um milagre acontecer. Na Bíblia diz, meu filho, que a gente tem que orar pelos que nos perseguem. Eu digo burro não, cavalo dirigindo. Burro é um cavalo no meio da pista. Eita, minha bichinha, olha o balançado do avião. É avião do forró. Abre as pernas e senta em cima dela. Abre bem as pernas e senta em cima dela. Não é nada disso que você está pensando. Não é nada disso que você está pensando. É da bicicleta que eu estou falando. É da bicicleta que eu estou falando. Isa, a próxima notícia. notícia para terminar esse glorioso podcast, enviada pelo nosso amigo ouvinte do 99 Vidas e do MPB das Antigastas, Lucas Dressler, no Twitter, arroba o Lucas Dressler. É uma notícia que uma galera enviou, mas ele foi um dos primeiros. Da gloriosa cidade de Quixadá do Ceará, que eu sei que você conhece. Eu conheço todo o interior do Ceará, cara. Olha aí, ó. Com a ajuda do amante, mulher tatua chifre na cabeça do marido. Caralho, é muito... Nossa, mano. Aí tem errado, a foto do cara conformado, que ele tá com a tatuagem de chifre. Ele tá conformado, pois é. Essa porra, não sei se realmente é uma tatuagem bonita, que nem a gente tem, que não vai sair nunca, ou se é só uma canetinha, mas... Não, não é canetinha, não. Tem o vídeo, você vai ver a canetinha. Tatuagem, tatuagem de cadeia. Real, for real. Caralho. Tatuagem de cadeia. Segundo o relato do Taído, os dois fizeram ação enquanto ele dormia. Tava hibernando, nosso amigo Paulo. Pois é, como é que o cara levou uma tatuagem na cabeça e não acorda? Não sei como é que funciona. E olha, como eu sei que o nome dele é Paulo, hein, rapaz? Um caso de traição que teve um final um tanto quanto inusitado aconteceu na cidade de Quixadá, no Ceará. Cara, quantas notícias a gente traz aqui no MPB que trazem a seguinte redação? Um tanto quanto inusitado. Sim. Clássico demais esse trecho. Um homem, identificado apenas como Paulo, certo dia acordou com algo estranho na cabeça. Olha aí, o nosso repórter, a Thaís de Almeida Júnior, fazendo um trocadilho do seu texto. Quando foi olhar no espelho, lá estava uma grande tatuagem de chifre. Segundo o relato de Paulo, ele estava dormindo no momento em que a mulher chegou com o amante na casa e deixou a marca registrada no local. Aí chegaram e fizeram xixíssimo do Paulo, tá ligado? Marcaram o terreno. Aí tem a declaração dele aqui. Estava capotado no sofá e ela chegou com ele. A mulher falou, vamos deixar a marca nele. O coração não doeu nada, pois ela ainda estava comigo além dele. Quer dizer, o Paulo... Ou seja, é uma parada meio poliamoria, o cara... Tá de boa com isso, então? É, aparentemente ele é o que chamam de corno conformado. Disse Paulo ao programa Vem Que Tem, da TV Jangadeiro no SBT. Esse programa Vem Que Tem, eu aposto com você que é igual o programa do que entrevistou o Jeremias Muito Louco. Você vai ver que realmente é, porque eu já dei uma olhada aqui no vídeo e... Já deu puta que pariu. Spoiler do vídeo. Para quem pensa que o traído decidiu abandoná-la, está enganado. Os dois estão juntos. Aí tem outra declaração dele. Eu a perdoei, pois a amo, explicou. Aí tem embaixo aqui. Eu tô entendendo o seguinte. Olha o que eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo o seguinte. Ele, aparentemente, é um relacionamento aberto. Ele tá de boa, que a mina tá com outro cara. Aparentemente, ele é de boa com isso. Então por que a mina foi lá sacanear ele, porra? Mano, às vezes ela é da zoeira. É sacanagem. Às vezes ela é da zoeira. Tanto que tem aqui outra declaração, ó. Na entrevista, a mulher confessou o que fez e disse que ele levou o chifre muitas vezes. Aí tem outra declaração dela. Eu queria que me dessem o endereço do Clube dos Cornos em Fortaleza. Quero fazer minha carteirinha. Ah, isso é a declaração dele, na verdade. Esse pessoal que leva chifre não leva mal. Isso não tem nada demais, explicou o Paulo. Ou seja, o Paulo realmente tá de boaça com o fato de ter levado chifre. Ele não tá nem aí, mano. Tá nem aí. Se o cara sabe e aceita, isso aí sequer é chifre, mano. O cara nem aí. Mano, é aquele velho ditado. Dizem que chifre não existe. É uma coisa que botaram na sua cabeça. Então, se o cara tá de boa, quem somos nós pra zoar? Porém, o repórter que, como eu certamente afirmei, é muito o mesmo repórter que entrevistou o Jeremias, a hora boa do vídeo vai estar linkada aí no post, começa a partir 1:30. De 1:30, exatamente. Mano, ele tira o chapéu do cara pra ver o chifre. O seu Paulo tá de boné, o repórter chega e fala, tira o boné aí, corno. Não, ele passa a mão na cabeça dele pra mostrar que não é canetinha nem nada. Caralho, mano. O Brasil é muito maravilhoso. Ai, e ele contando, eu tava deitado no sofá, chegou a mulher. Mano, e a musiquinha de fundo, e a musiquinha de fundo? Toda essa, ruim, essa notícia tá mal escrita porque falaram que o cara tava dormindo. Ele não tava dormindo, porra. Ele tava deitado, ele falou que tava deitado. Ele tava capotado, isso tá com cara de o cara tava num coma alcoólico, sabe qual é? O cara tava meio zoado, meio bêbado. Ele tem cara que dá uma mamada mesmo. Tem cara. Então, eu acho que ele não tava dormindo. Até porque se ele tivesse dormindo, como é que ele saberia que o cara, o namorado lá da mulher dele também tava lá? Não é verdade? Sim, sim. Ela deve ter falado depois. Mano, mas ele não tá nem aí, ó. Tem uma hora que o cara fala assim, ah, então quer dizer que você é corno conformado. Aí ele, sou corno conformado. Ele fala isso também? Fala. Caralho, acabei de ouvir aqui, ó. Deixa eu ver aqui, que é qual parte do vídeo? 2:10, mais ou menos. Deixa eu ver, 2:10. Ó, 2:15, ó. Ah, então você é um corno conformado. Conformado, exatamente. Coloca o trecho, Juliano, do áudio pra galera ouvir. Isso daqui, gente, não é caneta, não. Ó, não é caneta, não. Eu tô ali, ó, tá aqui, eu tô passando de tudo quanto é jeito, ó. Não é. Meu amigo, vem cá, tira aí o chifruto, quer dizer, meu amigo. Viu, Paulo? Abaixa aqui. Quem foi que desenhou este par de chifre em você? O amante dela. Você estava dormindo aonde? Dormindo em casa, capotado no sofá. E ela chegou, mas ele disse, vai logo comprovando lá. Comprovando. que você é corno, tem que deixar a marca registrada, né? Por isso que você só anda de boné. É. Caiu até o cabelo. Paulo, seja bem sincero, doeu o coração? Não, o coração não deu não, porque ela ainda tava comigo também, né? Ah, então você é um corno conformado. Conformado, exatamente. Você acha que esse negócio de levar chifre e largar a mulher é coisa do passado? Não, isso é coisa do futuro. Fale uma coisa, abraça, ele já é chifrudo mesmo. Aproveita já, aproveita o chifrudo lá. Ele levou chifre durante quanto tempo? Ah, muitas vezes. Quem tocava melhor o pandeiro? O outro ou ele? Eu mesmo. Quer dizer que o outro ia dar uma beliscada, mas na hora de tocar o pandeiro, tocava nada. Nada. Existe... Fica de joelho aqui, Paulo, por favor. Paulo, existe alguma reza pra corno? Essa é outra vez. É fé em Deus e pensar no... Não no outro, pensar nela, né? Você é o corno cururu, que ela pôs pra fora e você voltou. Não é cururu. É o corno ran que chega mais ligeiro, né? Ah, entendi. Mande um recado pra quem levou chifre. Mas esse pessoal aí que tá levando chifre, essas coisas, não leva mal. Isso não é coisa demais, não. Isso é coisa que bota na cabeça da pessoa. Olha, eu queria que você me desse também o endereço do Clube dos Cornos de Fortaleza, que eu queria fazer minha carteirinha. E você já chega totalmente credenciado, né? Porque o chifre já tá feito e não foi por você. Foi pelo cara que estava batizando a sua mulher. Exatamente. O homem que tocava pandeiro nela. Aí, se ele era forrozeiro, não sei. Se era forrozeiro ou não, eu não sei. Então era. Mas que ele tocava uma gaita, tocava. E repentista, né? Fazia ligeiro antes de eu chegar. E como que é o repente do corno? Tudo pra dançar comigo é pouco. Pra dançar com meu vizinho numa casa de um corno. Não, e o cara, esse cara aí, tão, mano? A parada é tão amadora. Véi, a parada é tão amadora que o maluco, ele tá falando, o microfone tá com o entrevistado, com o corno, e ele fala ao vento. Ele não traz o microfone pra... Cara, é muito mal feito. É, fica baixo o áudio, né, mano? Caralho, mas o seu Paulo é um guerreiro. Olha a mulher dele, maluco. Quem é a mulher? Vamos ver. 2h40 ela aparece, a Jubarte. Ai, tô comendo. Meu Deus! Mano, essa cadeira também é guerreira, hein? Aquela tá sentada. Mano, a mulher é muito desconfiada da parada, mano. Mano, o... Caralho, mano. Ah, não, o cara é muito bullying. Que porra, o Brasil, mano. Mano, só no Brasil que você tem esse tipo de personagem. Mano, e a mulher rindo lá atrás, velho. E tem uma criança... Sim, tem uma criança rachando também. Tá nem aí. O Brasil é isso aí, mano. É se fuder e dar risada. Cara, a risada é honesta do repórter no final. Mano, a véia lá bebendo para... Mancaram o São Paulo, mano. Mas tá aí, São Paulo representando todos os brasileiros. Como que é o nome? Ítalo Paulistas? Mano, tá todo mundo rindo dessa merda. O repórter, sim, a mina, o corno, o moleque lá. Todo mundo tá rindo da situação. Pois é, no começo da notícia eu achei que ele tinha ficado bolado, que era um puta bolinho. Não, o cara tá rindo, mano. Ele é o tipo de tiozinho que vai chegar no bar. Aqui, ó. A mulher tatuou minha cabeça. Cara, tá ligado? Que merda, velho. Tô ligado. Que merda, velho. Esse foi o episódio 43 do MPB, melhor podcast do Brasil, Chifres e Caixões. Evandro, onde é que o cara pode achar mais episódios como este aqui que ele acabou de ouvir? No hbedia.com.br/podcasts com S, eu acho. Não, mano, você tá de putaria, né, cara? Não é zoeira, mano. Eu juro que eu achava que era com S, de verdade. Cara, não tem porque ser podcast. Faz. Tem vários, não tem só um. Tem 40, não, mas tem vários episódios, um podcast, não. É um podcast de vários episódios, porra. Então beleza, concordo. A gente precisa pedir perdão de joelhos aqui para os nossos padrinhos, que mantém essa bagaça no ar, que a gente deu uma atrasada aí, mas... Exatamente. Cara, agora vai, as de verdade. Da vida, agora tamo com tudo, cumpade. Não, agora, mano, se não ir, pode xingar. E a gente agora vai fazer live, a gente vai dar um jeito de prestigiar mais a galera que faz isso aqui acontecer, porque a meta tá batida lá há algum tempo. Só e tá rolando por causa deles, mano. Não, exatamente, cara... A gente já gravou de sábado. A gente tá gravando agora pra galera ter uma ideia, ó. No meu horário aqui, Brasil, sexta-feira, 7 horas da noite. Olha aí pra você ver. Então, mano, a gente tá dando jeito de gravar e a gente vai gravar essa porra toda semana pra não atrasar mais, prometo. Galera do Padrim sabe porque atrasou, então quem não sabe, se foda, seja do Padrim pra saber. Exatamente. E valeu aí pela compreensão, por entenderem o motivo do atraso. Sim, muito obrigado, cara, gente. Todas as semanas estaremos aí e continuem mandando notícias, vocês são foda. Fazemos esse podcast com muito carinho e pretendemos continuar fazendo durante um bom tempo. E é isso aí. Evandro, até semana que vem.